approach, please flight 301 to Texas flight level 210-110. TV 5316, clock identity, Santa Montana, port 5000, altimeter 1019. Expect to cancel flight to IFF flight plan and proceed visual. Runway 17, runway 10 is not available. 35316. Roger that. Expect to flight to 5000, 1019, and expect visual to runway 17. Roger, proceed via, correction, proceed, we're clear. I'm on arrival 353-16 and report to cancel your ISR flight plan. Roger that. Proceed on my arrival and you report. Oceano 6225, passando a indicação, chegada Bonfim, posição 0028, encontra-se fechada, confirme intenções. Gente, deixa parar 4.000 pés, ajuste 1019, aguardando instruções para 17. Salvador approach 35316. We are in the visual conditions now. Request cancel the IFR flight route. 316, descend to the traffic altitude. IFR flight plan canceled at 39 minutes. Expect to when near Duna position, make a right base leg runway 17. Are you able? We are able. Roger. So report starting right base leg to runway 17. Report starting right base leg to runway 17. Seven. Oceano 6325 é previsto no mais próximo modificação do plano de voo instrumentos, pois nós procedimento instrumentos para pista 17. E prosseguir com regras visuais para pouso na pista 97, Oceané 6325. Oh, desculpe, 6225. Visada linha e decolada 17, o vento 140 graus com 8 nós, Mike Echo Delta. Azul 4298, prossiga. Sou eu, papapá, Mike Juliette Romeu. Cesana BR-324, e barco proa do centro de convenções, com você pegou. Um minutinho, por gentileza, azul 4298. O azul 4298, será seguido o horário do Notam. 11, 16, é, a princípio. Só se ocorrer algum imprevisto para mudar esse horário. Jornada, provavelmente você deve fazer alguma espera, que muita gente tem feito isso nos últimos dias, se programando para chegar aos 17, acaba chegando 6 aeronaves para pouso aos 17. Se eu tá em quarto, se eu tá chegando ao sul, tô com 4 chegando ao norte. É o pouso. Three 5316, are you now starting right base leg to runway 17, confirm? Yeah, starting now, 35316. Roger, so contact now tower 118 decimal 95 to intercept the right base leg to runway 17. 118 95 35316, good morning. Bye. Passarelo 2-2-3, essa identificação, chegada bom, serviço 1-0-2-8, encontra-se fechada conforme notam, conforme intenção. Cleared right hand base runway 17, call me on final in the gear down in London. I will call on final, 3-5-3-1-6. Passaredo 2223, desça para o nível de voo 050. 050, passaredo 2223. Oceano EMEA 225, reporte para a modificação das regras. Então, 3663, essa notificação, chegada a Bonf, desça para o nível de voo 060, a pista 1028 encontra-se fechada. Five 3 1 6, I have your inside check, you are in the gear, clear to land in runway 17, the wind is 140 degrees, 09 knots. 5316, down and locked, clear to landing, 35216. Pista 1028, ou irá prosseguir visual para a pista 97? 1-0, vai aguardar a abertura, esse é o nosso número de levantamento. Para pouso, pista 1-0 será o número 1, previsto, espera na posição pelo. Tá, 3663. Copiou? Copiou, espera em pelo, verso 060, tá, 3663. Afirmativo. O meu Lima mantém a regra de voo visual, reporte com referência visual que cabeceira 97. Tripa, papá, é questão. Papá, Romeu, Romeu, Fox Lima. Fox Lima confirmando um helicóptero? Gente. Olha o papapapá, Mike Jack, vai mantendo o sobrevoo no centro de convenções. Gente. Mike é com Delta, caso tenha condições, vou direto a Manati. Mike é com Delta, está ali, vai prosseguir direto a Manati. Autorizado, meu pé direto a Manati, Delta. Da Taxway Lima, contact the ground, 1-2-1, this is my line. Taxway Lima, 1-2-1, line, thank you, have a nice day. Over the ground, 3-5-0-1. 3-5-3-1-6, clear Lima, April 1, gate 0-9. Lima, April 1, gate 0-9, 3-5-0-9. Oceana 625, pode descer para altitude de tráfego com referência? Autorizado, Oceana 625, ajuste Papapá, Alfa, Tango, Tango, informação em curso é Mike, prossiga. Torre de Salvador, meu cordial, bom dia, seu papá, Romeu, Romeu, Fox, Tatiana. Romeu, Fox, Lima, muito bom dia, hoje é 0-9-9, reporte final no 7. Todos os dias, reporte na final no 7, Romeu, Fox, Tatiana. Deseja prosseguir até a próxima dona e base pela direita ou da presente prosseguir reta final da 1-7? Até a dona, o 6225. Gente, então vamos coordenar uma base pela direita para a pista 1-7, o Xané 6225. Gente, 6225. Está fazendo direto no pátio 5, o meu foco de lá. Passaria do 2223 e verá prosseguir no perfil da Star, previsto entre Bonf e Pelo prosseguir para a pista no Oeste, visto que a aeronave à frente vai fazer uma base pela direita somente próxima à zona. Sei que foi dirigido que após Bonf, que virá vazeiro, e vai então prosseguir para a Oeste, passaria do 2223. Afirmativo, vai passar Bonf. Vai passar Bonf para coordenação e aproximação para a pista no Oeste, ok? Sim, 2223. após, se quiser vetorar o 6225 para final no set, para agilizar os outros passos aí, né? Michael Juliette Romeu. Autoriza sobrevoo, senhor, na Avenida Paralela, próxima a Alphaville? Autorizado. Autorizado, Romeu. O Chané 6225, como solicitou vetoração, visual, curva esquerda na proa 095, descendo para o estudo de tráfego, informe caso essa proa coloque em condições India Mike Charlie. Se houver falha de comunicações, após 1 minuto e meio nesta proa, visual, se houver falha, vou ir direto para a reta final da 197. Então tá, vamos 095, descendo para o estudo de tráfego, 6225. Tá visual, ok? Gente, reporte com a referência visual que cabeceira 97 para prosseguir na reta final pista 97. É que na 12. Passaria 2223, desse mantém a altitude de 3000. Para 3000, 2223. Alfa Tango Tango, para táxi na minha torre na frequência 118-95 QNH1019. Mantém a regra de voo visuais, frequência livre para coordenação e pouso, Mike Eco Delta. O Chané 6225, reposta referência da cabeceira 97, se encontra na sua posição de 2 horas a 7 milhas, confirma. Gente, confirma o 6225. Então reassuma a navegação, prosseguir para a reta final da pista 197, chamando torre 118-95. Torre 18-900, 6225. Torre 2223 na escuta para a modificação das regras. Alfa Tango Tango, autorizado o táxi, atenção no 7, reporte para ingresso. Sim, Tango. Guarde-me alguns segundos, temos aeronave da Oceanem, Airbus, confirmando um Fokker 100, já na longa final da 197. Tem um tráfego à vista na sua posição de 9 horas. A 7 milhas? Negativo, sim. Sim, então reposto para modificação das regras, aguarde para prosseguir direto na longa final da pista 97, desse manter 2000. Sim, para 2000, passagem 2, 2, 2. Então 3663, desse manter 4000. Azul 9131, nessa identificação, desse mantenha 5000, ajuste 1099, autorizado a chegada a Mari. A pista 10 impraticável, conforme a NOTAM. A pista 17 para pouso, somente com regras de voo visuais. Confirma intenções. Passaria 2023, está livre agora, prosseguir direto na final da pista 97. Reporte para modificação das regras. Passaria 2223 para modificação de regras. Está modificado agora então em 57, desça para a altitude de tráfego. Passaria 2223, prosseguindo na reta final da 197. A gente vai enquadrar a final da 97 com isso, ó. 6225, informo um Robson 44 a 3 milhas da cabeceira 10. Não interfere com sua aproximação, a 500 pés. É, 663, reporte em Tilo, fazendo espera. Conta na história do Brasil, já tremendo. Desça para 3.000, ajuste 1.019 sem restrição. 322.23, reposta visual com 197. Voltaremos. Mike Juliette Romeu mantém a linha do litoral aqui no país. Vai livrar a avenida paralela e seguir para a linha do litoral, Mike Juliette Romeu. Azul 4298, prossegue para a pista 17, 10, Salvador. Pista 10, no 4298. Sente, desça inicialmente para o nível 150 em Mari, se espera. Ok, desce nível 150 e faz a espera em Mari. Teria as curvas à esquerda? Só a critério. A critério, ok. Controle, autoriza a avenida paralela na altura do CAB? Na altura do CAB está autorizado, mas o Led Romeu mantendo no máximo 500 pés. Máximo 500 pés, dá presente e vai com o plano do Cabe. Salvador, bom dia, tá 3304, comissão mais descendo 1BH. Plano 3304, identifique, inicialmente vai manter a chegada a Bonf. Desça para o 050 em Bonf, iniciando espera, aguardando liberação da pista. 050 em Bonf, ó, plano 3304. Ao 00, esquerda, chame Saulo na frequência 121, decimal 9. Saulo 219, né? Beleza. Saulo, né? 6285, posando 17, livrou na última. Funcionário 6225, muito bom dia. Prossegue via Lima, parte 1 para a posição 01. Via Lima, parte 1 na posição 01, 6225. Sou Bonfim, o patrulha 03, reporta ingressando no corredor Interlagos. Passarela do 2223 Torres, 118.95. Torres 2895, 2223. Torres Salvador, passarela do 2223, longa final, cabeceira no 7. Torres Salvador, passarela do 2223. Passaria 2223, continue a aproximação, reporte 3 pouso baixar, travado. Ajuste 1099. Passaria 2223, já abaixado de secado, senhora. Passaria 2223, avistado, pouso na pista 17. Vento 130 graus, 09 nós. E pouso, cabeceira 17, passaria 2223. Zero.